vendas, quer chandacinha, tá querendo desquitar. Sua mulher só quer ficar na janela, não quer cuidar da panela e deixa a comida queimar. Ela tá dando, ela tá dando, ela tá dando.